Ciência em Sintonia, a rádio de mãos dadas com o mundo científico. Estão a começar 50 minutos dedicados à investigação e produção de conhecimento científico em Portugal. Este é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com os apoios Ciência Viva e FEDER. Venha daí para mais uma emissão onde a investigação científica é o tema central. Vamos, nos próximos minutos, ouvir falar de plantas no Instituto Gulbenkian de Ciência. Sobrevoamos o Atlântico até aos Açores. Aí, neste caso, vamos falar de biotecnologia. Voltamos depois ao continente para fazermos contas de cabeça. Vai ser na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Seja bem-vindo a mais uma emissão Ciência em Sintonia. Começamos este programa no Laboratório de Biologia Molecular de Plantas do Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras. Paula Duque, investigadora principal, esclarece já o que se faz numa estrutura destas. Basicamente, o que a gente quer investigar é como é que as plantas respondem ao stress abiótico. E o que eu quero dizer com stress abiótico são todas as formas de condições ambientais adversas com que as plantas têm que se confrontar durante o seu ciclo de vida. Nas plantas, a resposta a este stress é mais elaborada do que noutros sistemas por não terem capacidade de locomoção, ou seja, até uma bactéria capaz de fugir de um sítio com menos nutrientes ou com uma temperatura adversa, as plantas têm que ficar ali sésseis no mesmo sítio durante o seu ciclo de vida, quer as condições sejam ideais para o seu crescimento e desenvolvimento, quer sejam extremamente adversas. E durante a evolução, as plantas arranjaram mecanismos sofisticados de responder a stresses variados, como seja a falta de água, temperaturas muito elevadas ou muito baixas, elevada salinidade, metais pesados no solo. E, obviamente, que ao tentarmos compreender estes mecanismos moleculares que as plantas adotam para sobreviver e adaptarem-se a essas condições adversas, a nossa investigação tem grandes potencialidades para servir no desenvolvimento de estratégias em biotecnologia para melhorar a produção agrícola. As linhas de trabalho seguidas no Laboratório de Biologia Molecular de Plantas estão bem definidas. A primeira tem a ver com um mecanismo de processamento de RNA, chamado splicing alternativo, que basicamente permite ao mesmo gene produzir mais do que uma proteína diferente. E quando eu comecei a minha carreira independente, como investigadora principal, portanto como chefe de um laboratório, este mecanismo interessou-me porque fazia sentido que um mecanismo que permitisse criar diversidade de proteínas com o mesmo conjunto de genes, não é? Pudesse ser muito importante quando repentinamente uma planta passa a estar sujeita a uma situação adversa, ou seja, um gene X faz a proteína A normalmente, é previsível que numa situação adversa de repente passe a ser importante produzir não a proteína A, mas a proteína B. Portanto, esta começou por ser a hipótese geral de trabalho quando eu comecei o laboratório. Por outro lado, também estudamos uma família de proteínas que representam transportadores de membrana, portanto, proteínas que estão nas membranas das células e que permitem transportar solutos de um lado para o outro dessas membranas e que são, portanto, muito importantes em manter as concentrações ótimas dos diferentes metabolitos dentro do citoplasma da célula. Ou seja, na presença, por exemplo, de metais pesados no solo, as raízes, as células das raízes das plantas têm que reagir rapidamente para bombear para fora todos estes compostos tóxicos que possam entrar dentro da raiz. E, portanto, essa é outra linha do nosso trabalho, é estudar esta família de transportadores de membrana, que se chama, em inglês, Major Facilitator Superfamily Transporters, ou Superfamília de Transportadores Principais, que está muito pouco estudada e que nós temos vindo a descobrir que tem papéis essenciais na resposta a diferentes stresses, em resposta à seca, resposta à falta, por exemplo, de fosfato, que é um elemento muito importante, não só para a vida das plantas em geral, mas na agricultura. Toxicidade de um metal pesado também muito importante, contamina muitos solos, o zinco. Desde 2006 que por aqui se estuda a biologia molecular das plantas, com descobertas que podem ajudar o setor agrícola. A investigação realizada, admite Paulo Duque, vai no sentido de produzir conhecimento que possa depois ajudar a indústria. Apesar da natureza muito básica do nosso trabalho, já temos contactos e mais resultados patenteados, ou seja, temos, por exemplo, conseguimos gerar uma planta transgénica que tem um gene de levedura, portanto, num sistema diferente. Portanto, pusemos um gene estranho dentro da planta, que é o nosso sistema modelo, também posso já falar qual é, que permite a esta planta resistir a diferentes estresses químicos, de herbicidas, metais pesados e por aí assim. Mas não temos colaborações estreitas com parceiros industriais ainda. E se no meio de tanta pesquisa lhe dissermos que há uma planta, que não é mais do que uma simples erva daninha, que serve de modelo aos investigadores? Paulo Duque faz o devido enquadramento. Temos uma planta modelo, não é ainda uma planta com importância agrícola, que é a planta modelo, é o organismo modelo que se usa em biologia molecular de plantas, que se chama Arabidopsis thaliana, que basicamente é uma erva daninha, não tem interesse comercial, mas que tem inúmeras vantagens que fazem dele um modelo de eleição para os estudos moleculares e dos genes nas plantas. A Arabidopsis cresce muito depressa, tem um ciclo de vida muito curto, de 2-3 meses, portanto isto para estudos genéticos é muito importante, porque se pode ter a geração seguinte em 2, 3, 4 meses. Imagino o que era fazer genética com macieiras ou com outras árvores em que tivéssemos que esperar 50 anos para ter a geração seguinte. Produz imensas sementes, cada planta pode dar 10 mil sementes, portanto rapidamente se propaga. Tem um tamanho reduzido, cerca de só 20 centímetros, o que permite, em um espaço limitado de estufas, crescer milhares e milhares de plantas. Tem autopolinização, portanto cada flor da Arabidopsis tem o sexo masculino e o sexo feminino, portanto nós não precisamos de outra planta para cruzar. Para estudos genéticos isto também é importante, porque se tivermos conseguido, por exemplo, isolar um mutante, conseguimos propagá-lo sozinho, não precisamos de gerar outro mutante do sexo oposto para cruzar com ele e para propagar este mutante. E, finalmente, eu acho que ainda há a razão principal, porque há outras plantas também com estas vantagens, é uma planta que permite a transformação genética muito facilmente, ou seja, há um método otimizado desde os anos 80, 90, que permite muito facilmente inserir um gene para dentro desta planta. Basicamente, a gente faz uma solução de bactérias que tem o gene lá dentro que a gente pretende inserir na planta, e basta mergulhar durante uns segundos as flores da Arabidopsis dentro desta solução e a geração seguinte vai aparecer com sementes transformadas. E essa é, de facto, a vantagem principal. Vantagens que têm levado a descobertas importantes nos últimos 3 anos, assegura a especialista em biologia vegetal. Temos descoberto muitos genes nesta planta da Arabidopsis que têm funções cruciais na resposta e na capacidade de uma planta reagir e sobreviver na presença de stresses extremos. Falta de água, conhecemos genes que não eram conhecidos e que sabemos que permitem à planta, quando a gente os sobreexpressa na planta, a planta torna-se tolerante à falta de água. À limitação de fosfato no solo, portanto, descobrimos um transportador de membrana que tem alta afinidade para o fosfato, portanto, mesmo quando ele está em baixa concentração no meio que rodeia a raiz da planta, ele é capaz de ir buscar mesmo muito pouco que lá está para permitir que a planta cresça em condições. Temos agora um gene muito interessante que permite resistir a altas concentrações de zinco no solo. Temos um gene que é um fator de splicing, já não é um transportador de membrana, que permite, que produz uma proteína que ajuda as sementes a germinarem sob elevadas concentrações de sal, que é também um problema não só noutros lados do mundo, mas em Portugal o stress salino, não é? A elevada salinidade dos solos também afeta muito a agricultura. E, portanto, temos assim vários exemplos de descobertas importantes nos mecanismos que as plantas desenvolveram para sobreviver a condições adversas do ambiente. Já não é a primeira vez que a nossa entrevistada refere o termo splicing, mas, afinal, o que é que isto quer dizer? Eis a resposta. O DNA tem inscrito a informação que codifica proteínas, não é? Portanto, o DNA codifica, tem codificados lá vários genes e cada gene é suposto codificar uma proteína. O DNA está circunscrito ao núcleo, não é? Está enroladinho com várias proteínas à volta dentro do núcleo. As proteínas, para serem feitas, são geralmente, vasta maioria dos casos, feitas no citoplasma, fora do núcleo. O DNA é uma molécula compridíssima. Os genes são pedacinhos dentro desse DNA. Portanto, tem que haver uma molécula intermédia que copie a informação que está em cada gene e seja suficientemente curta e móvel para sair do núcleo pelos poros que existem na membrana nuclear para vir para o citoplasma, onde então são traduzidas em proteína por uma molécula, por um complexo chamado ribossomo. Essa molécula intermédia é o RNA, ou seja, cada gene é copiado numa molécula mais curta de RNA, que depois sai para fora do núcleo para o citoplasma para dar a proteína correspondente que está codificada na informação do gene. É normal e existe a colaboração entre laboratórios dentro do Instituto Gulbenkian de Ciência. Mas as parcerias também acontecem além fronteiras, garante a investigadora. Na Bélgica, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Polónia, na Áustria, temos várias colaborações. Dentro do país, sobretudo no nosso projeto dos transportadores de membrana, colaboramos estreitamente com um grupo no Instituto Superior Técnico que trabalha com estes transportadores em levedura, que é o grupo da professora Isabel Sá Correia. O trabalho de pesquisa e investigação em torno de um projeto pode demorar anos a fio para ter aplicação ou poderem ser vistos resultados práticos. Paulo Duque, cada vez que entra no laboratório de Biologia Molecular de Plantas, tem sempre em mente um grande objetivo para alcançar. A fome neste planeta mata mais do que qualquer outra doença, infelizmente. É uma coisa um bocadinho paradoxal, porque há comida suficiente, mas está mal distribuída, e depois há zonas do planeta onde as condições são tão ambientais são tão adversas para a agricultura que se torna muito difícil ter alimentos suficientes para a população. Aquilo que me entusiasma na ciência que a gente faz é, de facto, conseguir não só o conhecimento das perguntas fundamentais do crescimento e do desenvolvimento das plantas, mas também gerar o conhecimento necessário na área da resposta das plantas a estas condições ambientais adversas, de modo a que a biotecnologia possa aproveitar o nosso conhecimento para rapidamente pôr trigo, milho, sorgo a crescer em áreas como África, com condições de temperatura e de falta de água brutais. E depois também não é muito animador ver que os muitos avanços que já se têm feito na última década dificilmente chegam a estas áreas do mundo, não é? As grandes multinacionais que estão dispostas a investir dinheiro no melhoramento da produção agrícola, utilizando este conhecimento fundamental, estão mais interessadas em fazer dinheiro com isso e, portanto, estas coisas chegam mais aos países muito desenvolvidos, onde não são tão vitais como seriam em áreas que não podem pagar estas novas tecnologias. Entre a equipa de investigadores estão alunos portugueses, mas não só. O que diz também muito da credibilidade já alcançada por este laboratório. Neste momento estamos na primeira fase de remodelação, ou seja, já doutoramos dois estudantes de doutoramento. Eles já saíram para outros laboratórios nos Estados Unidos e na Europa e, portanto, neste momento estamos numa fase de reestruturação. Temos 5, estão a chegar mais 2 ou 3 no início de 2014. Portanto, ao todo é um grupo de 6 pessoas, em média é esse o número que nós temos, além de mim. Neste momento temos um estudante da Grécia, uma pós-doc da França e o resto são portugueses, sim. Paulo Duque é licenciado em Biologia Vegetal pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Fez depois doutoramento entre Portugal e a Nova Zelândia. Um instituto exclusivamente dedicado à investigação em produtos frutícolas e hortícolas. A Nova Zelândia é um país que investe muito na sua ciência neste campo porque é a sua maior área de exportação. E, portanto, fiz parte do doutoramento em Auckland, na Nova Zelândia, mas vim defender a tese a Lisboa. Depois disso, Resolvi mudar dramaticamente porque sentia o apelo da biologia molecular, que era uma coisa que eu não tinha feito até aí, e resolvi que queria fazer um doutoramento no estrangeiro em biologia molecular, ou seja, começar a trabalhar com genes, DNA, RNA. Só tinha feito coisas mais a nível celular e de organismo, a nível de respiração. Acabei em Nova Iorque, na Universidade de Rockefeller, num dos melhores laboratórios do mundo em biologia molecular de plantas, onde comecei a trabalhar com a resposta das plantas ao stress abiótico. Trabalhei especificamente com uma hormona, o ácido abscísico, que é uma hormona vegetal muito importante na resposta das plantas ao stress, a vários níveis, nomeadamente no tal fecho dos estomas para prevenir a perda de água das plantas. E, novamente, a seguir a esse primeiro pós-doutoramento, que durou cerca de 3 anos, resolvi querer aprender mais bioquímica, ou seja, tenho tido um percurso muito saltitante, ou seja, a minha curiosidade tem-me levado sempre de 3 em 3 anos a mudar. A coordenadora do Laboratório de Biologia Molecular de Plantas do Instituto Gulbenkian de Ciência diz não querer mudar mais de área, nem sair de Portugal para já, embora por aqui as bolsas para investigação sejam cada vez mais complicadas de obter. Nota-se muita diferença nos últimos anos, nos últimos 2, 3, 4 anos, sobretudo nos últimos 2 anos, nota-se muita diferença. Quando eu voltei dos Estados Unidos para Portugal, era, em termos de financiamento, era mais fácil, não é? Mas isso é uma coisa que todos nós sabemos, que os cortes têm dificultado muito. Depois, é difícil para quem faz investigação ter alguma estabilidade nas posições que tem, não é? Temos todos contratos a termo muito curto, 3 a 5 anos, portanto, todos os 5 anos o nosso futuro fica incerto, e isso prejudica mesmo também a produtividade dos investigadores, não é? Porque é muito mais produtivo irmos para casa preocupados com a experiência que estamos a fazer do que de onde é que poderá vir o financiamento para continuar o trabalho, não é? E isso nos últimos anos nota-se muito. Portanto, sim, o meu desejo é continuar em Portugal, mas já tenho considerado, quer dizer, se isto continua assim, nem precisa de piorar. Se continua assim muito tempo, há que, portanto, se eu começar a ver que o trabalho não é? Precisamos de dinheiro, quer dizer, as experiências custam dinheiro e não se pode fazer boa ciência sem financiamento. Portanto, já não é nada que eu ponha de parte, aí pode-se ter que se voltar a sair, mas não seria aquilo que eu quereria fazer. Há 20 anos, o Instituto Gulbenkian de Ciência lançava o primeiro programa doutoral em Portugal. Era o denominado Doutoramento em Biologia e Medicina. Foi considerado inovador e acredita-se que possa ter mudado o panorama científico português. A investigadora Paula Duque fez parte desse primeiro grupo de 16 pessoas. E isso mudou a minha vida, basicamente. Mudou a minha vida em todos os aspectos. Quer dizer, apesar de não ter ido logo para fora, o ano inaugural era um ano inteiro de módulos intensivos, curriculares, ministrados por sumidades de todo o mundo que vieram aqui ao IGC lecionar esses cursos. Isso abriu horizontes brutalmente, ou seja, nada comparado com o que eu tinha tido na universidade, porque era tudo ciência de ponta que estava a ser feita na altura. Em vez dos livros de texto, passámos a olhar para artigos saídos no mesmo ano, às vezes no mesmo mês, ver as coisas a acontecer na altura. Portanto, era logo um nível diferente. Tinha colegas de áreas muito diversificadas, portanto, havia médicos, veterinários, bioquímicos, biólogos, éramos 16 e tínhamos backgrounds muito diferentes, eu diria uns 6 ou 7 backgrounds diferentes. Mantivemos-nos sempre em contacto, ou seja, todos os anos nos reuníamos no Hotel da Coria, onde fomos agora, 20 anos depois, comemorar o 20º aniversário. Mantivemos-nos em contacto, foi muito enriquecedor, e dizia eu até na Coria, nesta nossa comemoração em outubro passado, que até os meus amigos mais próximos, as pessoas com quem eu estou fora do trabalho e que tenho partilhado as alegrias e as dificuldades ao longo destes 20 anos, conheci-os basicamente, com poucas exceções, conheci-os todos basicamente aqui. E a ciência que se faz hoje em Portugal é muito diferente do que se fazia há 10 ou 20 anos, e acho que isso é muito também graças a este programa de doutoramento. A bióloga salienta que já existiam bons projetos, embora admita que a ciência feita em Portugal de há 2 décadas nada tinha a ver com a que se faz atualmente e não tinha a mesma projeção internacional. Como as pessoas tinham menos mobilidade, não é? E de há 10, 20 anos para cá nós passámos todos aí para fazer parte da nossa formação lá fora. E isso é fundamental. A ciência tem que ser uma coisa internacional e as pessoas têm que se mexer entre grupos. Porque senão acabam por fazer coisas demasiado fechadas e viradas para dentro de si e que acabam por mudar pouco o panorama científico internacional. E, portanto, isso é vital. Eu acho que foi isso que fez a diferença toda. Não é que as pessoas sejam mais inteligentes nesta geração, simplesmente tiveram mais oportunidades de se poder mover dentro da comunidade científica internacional e de ir para os melhores grupos do mundo, aprender com eles e crescer mais do que era possível nos anos 60, 70, 80. Hoje em dia, o Instituto Gulbenkian de Ciência tem 32 grupos de investigação e mais de 3 centenas de investigadores oriundos de 30 países. Estou a ouvir Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da UTAD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tomemos agora outra rota, a caminho da Ilha Terceira, nos Açores. É lá que vamos encontrar o Centro de Biotecnologia da Universidade Açoriana. Porventura já ouviu falar das raças de cavalo portuguesas, o puro sangue lusitano, o Sorraia e o garrão do Gerês. Pois bem, o que lhe podemos dizer nesta altura é que está prestes a ser reconhecida a quarta raça de equídeos tipicamente portugueses. A descoberta pertence ao Centro de Biotecnologia da Universidade dos Açores, depois de um estudo que começou há 15 anos. Artur Machado, diretor da Infraestrutura de Investigação Açoriana, conta-nos tudo sobre o pónei da Terceira. O pónei da Terceira são os animais que nós interpretamos como sendo os animais dos descobrimentos, ou seja, os animais que existiam em grande número na Península Ibérica na altura dos descobrimentos, e como pode imaginar, enfim, não se iria trazer numa caravela o animal maior e o mais fugoso e por aí afora, porque, até inclusivamente o mais bonito, porque os riscos eram enormes, o espaço era pouco, a alimentação pouquíssima, o destino incógnito, e portanto levava-se aqueles animais que iriam ajudar as pessoas no seu dia-a-dia e portanto vieram parar às ilhas um tipo de animal que ainda existe, de reduzidas dimensões. Quando eu digo reduzidas dimensões, são animais que têm cerca de entre 1,20m e 1,35m, mas que são extremamente resistentes e são ótimos animais de tiro, trabalhos na terra, equitação, e portanto nós há 15 anos achamos que o número era extremamente reduzido e para que não desaparecesse começamos portanto a caracterizar esses animais, a criar um próprio efetivo da universidade, e tudo isto foi evoluindo de forma a que neste momento a raça está a ser reconhecida. O pequeno animal tem até servido para pesquisa científica, considerada de extrema importância, na área da genética animal. Conta-nos ao telefone o responsável pelo Centro de Biotecnologia dos Açores. Estamos a comparar embriões de animais com essas pequenas dimensões, compará-las com animais de grande porte, ou seja, com cavalos normais, para ver quais as variantes genéticas que desde muito cedo condicionam o desenvolvimento desses animais, portanto a massa muscular, o esqueleto, enfim, tudo isso. Os resultados dessa investigação acho que poderão ter uma aplicação enorme. O pónei da Ilha Terceira teve os seus antepassados na Península Ibérica, mas hoje os primos mais próximos estão na América do Sul. Acredita-se então que os animais tenham atravessado o Atlântico até os Açores nas caravelas dos descobrimentos. Imagine-se que as ilhas, portanto, foram descobertas há cerca de 600 anos e os animais foram se mantendo de uma forma genuína e, graças a Deus, um núcleo restou até os nossos dias sem grandes deturpações nem grandes introduções externas. Desmontemos então agora do pónei da Terceira, porque essa é apenas uma das linhas de investigação do Centro de Biotecnologia da Universidade dos Açores. Mas há mais. Artur Machado explica o papel da instituição. O Centro de Biotecnologia dos Açores é um centro relativamente recente. Teve a sua gênese em 2004 e pertence ao grupo de centros reconhecidos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, ou seja, são centros reconhecidos por lei. O objetivo foi e é desenvolver a biotecnologia como forma de apoio, como forma de desenvolvimento, portanto, à região autónoma dos Açores e não só, obviamente. Mas tem como principal objetivo aproveitar os recursos das ilhas com interesse e com potencial biotecnológico para podermos realmente, portanto, integrar esses produtos, essas soluções na nossa economia. Eis alguns exemplos. Olhe, por acaso são alguns. Vão desde o diagnóstico de patologias vegetais em animais, a identificação de novos agentes patogénicos, por exemplo, propagação in vitro de plantas com interesse agronómico, um germobanco com diferentes espécies, tudo isto com todas elas com interesse agronómico e que são cultivadas, portanto, nos Açores desde há longo tempo. Porque as ilhas têm um ecossistema muito próprio, têm condições hidrofoclimáticas muito próprias e obviamente que há plantas que se adaptam e que produzem bem nessas condições e há outras que não. Portanto, o centro tem procurado realmente preservar e perceber, portanto, essas espécies que já cá estão há longa data, porque é que elas se adaptam bem e porque é que, em alguns casos, deixaram de se tornar menos competitivas para ver realmente se conseguimos pô-las novamente a produzir. Paralelamente a isso, temos todo um programa de biologia molecular e genética que tem como objetivo não só o melhoramento de algumas dessas espécies, mas também a elaboração de novos kits de diagnóstico, identificação de genes envolvidos em patologias e por aí afora. O Centro de Biotecnologia da Universidade dos Açores está sediado em Terra-Chã, na Ilha Terceira, e conta com uma equipa de 22 investigadores e bolseiros portugueses. Alguns dos trabalhos têm sido publicados em revistas de referência internacional e reconhecidos com prémios científicos. Artur Machado mostra-se naturalmente satisfeito. O centro tem alguns prémios, ou seja, a equipe detém alguns prémios. Temos uma investigação, por exemplo, na área da viticultura, acho que bastante importante, na área da virologia, também como no âmbito internacional. Alguns dos prémios foram prémios ou são prémios internacionais. Portanto, na área da biotecnologia animal, temos algumas colaborações muito importantes com países europeus e Estados Unidos da América. Fazemos parte do programa de descodificação do genoma de cavalos. Temos alguns trabalhos importantes também nessa área, na identificação, por exemplo, de genes envolvidos em algumas patologias desses animais. E é isso, quer dizer, o centro procura ser um parceiro a qualquer nível para qualquer universidade. Portanto, não nos interessa ser só um centro de investigação regional, de âmbito regional. Portanto, nós, apesar de reconhecermos as especificidades e de trabalharmos sobre os aspectos regionais, interessa-nos ter um âmbito internacional e ser parceiros a nível internacional. A nível nacional, o Centro de Biotecnologia dos Açores recebeu, em 2007, o Prémio Álvaro Pereira da Fonseca, atribuído pela ADVID, Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense. O estudo foi pioneiro em Portugal, congratula-se o diretor do centro. Nós fomos os primeiros investigadores em Portugal, através de uma caracterização molecular das castas portuguesas, conseguimos realmente estabelecer uma certa ordem começar, portanto, por vezes existem sinonímias, homonímias, as castas repetem-se, aparecem como sendo diferentes e geneticamente são as mesmas coisas. E nós, portanto, com esta caracterização molecular conseguimos pôr uma certa ordem, o que facilita imenso a gestão no futuro dessas mesmas castas. Mas temos outros trabalhos no âmbito internacional que consideramos também que foram pioneiros e que são pioneiros, por exemplo, no combate a patologias, das quais quero destacar, portanto, alguns vírus da videira, portanto, os vírus do urticado, do enrolamento, o vírus já da videira e por aí afora, os quais nós desenvolvemos e contribuímos, portanto, para o desenvolvimento de kits de diagnóstico desses mesmos vírus, e também temos todo um programa de saneamento dessas viroses, não só para a videira, mas para outras plantas. Isto, portanto, este programa de saneamento tem como base a aplicação da cultura de tecidos, a cultura de meristemas, e altas temperaturas, portanto, e uma termoterapia, e combinando essas duas técnicas resulta numa termoterapia in vitro que tem como objetivo fornecer plantas que estejam isentas destes mesmos agentes patogénicos. Isto é uma coisa que nós podemos e que fazemos cá e que tem, sem dúvida nenhuma, um interesse substancial para a viticultura. O que se faz é dar uma melhor qualidade fitossanitária às plantas, ou seja, torná-las mais resistentes a pragas e doenças, realça Artur Machado. Este aspecto dos vírus, eu não queria ficar apenas pela viticultura. Nós temos essas mesmas tecnologias para outras plantas. Por exemplo, neste momento estamos a trabalhar em batata doce, no alho, se me não engano, exatamente, batata doce, alho, banana, portanto, toda essa parte fitossanitária acho que é uma parte extremamente importante, porque, como o senhor sabe, portanto, a proteção de plantas é, na agricultura, a fatia maior das despesas dos agricultores. E, portanto, se usarmos plantas sãs, plantas, enfim, competitivas em relação às outras, com certeza que estamos a apoiar não só a parte económica, não só o rendimento do agricultor, mas toda a parte ambiental, porque são utilizados, obviamente, menos agroquímicos, e como se sabe também, os agroquímicos são uma das preocupações ambientais da agricultura. Estar nos Açores, a meio do Atlântico, onde do outro lado está a América, não torna as coisas mais fáceis para a pesquisa científica. O investigador explica porquê. Eu sempre assumi que os Açores não eram periféricos. Não eram periféricos porque o que dita a periferia não é só a distância. É a rapidez com que a informação chega a estas regiões. E numa era de internet, numa era em que eu posso estar a conversar consigo, mas ao mesmo tempo podemos a contactar os nossos amigos na Austrália, portanto a periferia seria minimizada. Ou os efeitos da periferia seriam minimizados. Mas eu, de facto, isto não é bem assim. Na realidade, é muito mais complicado, porque obviamente que há centros de maiores dimensões que competem connosco e, obviamente, que têm uma massa crítica maior e têm também os olhos, enfim, das pessoas de responsabilidade em cima deles. Portanto, repare, nós trabalhamos com enzimas, nós trabalhamos com, enfim, produtos altamente sofisticados que requerem uma distribuição também muito cuidada, têm que vir congelados, têm que vir assim, assado, enfim, com uma quantidade de requisitos. Ora, para um distribuidor que está em Lisboa é muito mais fácil mandar aquilo para Aveiro, para o Porto, ali para a rua ao lado de Lisboa, propriamente mandar para os Açores, percebe? O diretor do Centro de Biotecnologia da Universidade dos Açores confessa-se preocupado com o impacto da crise e o consequente desinvestimento na investigação. Ainda assim, mantém a esperança que a infraestrutura açoriana possa continuar a cumprir bem o papel na ciência que se faz em Portugal. Agora vamos divulgar um dos momentos da ciência que fazem parte da história da ciência em Portugal. Vamos falar do Observatório Astronómico de Lisboa, que ganhou reconhecimento internacional pelo trabalho desenvolvido no século XIX e parte do século XX. Foi construído este observatório durante 6 anos, entre 1861 e 1867, e desenvolveu excelentes competências em trabalhos de astrometria. A história da criação do observatório começa um pouco antes, impulsionado pelas descobertas feitas por alguns cientistas. Em 1840, Frederico Bessel conseguiu pela primeira vez determinar a paralaxe de uma estrela. Com o surgimento de novos métodos, novas determinações de paralaxes iam surgindo, mas nem sempre as conclusões eram unânimes, o que levava frequentemente a várias discussões. E foi precisamente uma dessas sessões que deu origem à fundação do Observatório Astronómico de Lisboa. A discussão prendia-se com os resultados de observação da estrela 1830 do catálogo de Groombridge. Em confronto estavam o astrónomo francês Hervé Fayet e o astrónomo alemão Christian Peters, que apontavam valores diferentes para as observações. A discussão iniciada na Academia Francesa prolongou-se durante alguns anos sem que nenhuma das partes aceitasse os argumentos da outra. Assim, em 1850, o francês propôs que se fizessem novas observações em Lisboa, uma vez que era aqui o único local em todo o continente europeu em que era possível fazer observações da referida estrela, utilizando uma luneta por ele construída. Tendo conhecimento dessas intenções, Dom Francisco de Almeida, Portugal, Conde do Lavradio, apresentou uma proposta para que as observações fossem antes feitas pelos astrónomos portugueses. Para reforçar esta sugestão, o Conde indicou a presença de astrónomos capazes de realizarem tal trabalho no então existente Real Observatório da Marinha. Depois de aceita a proposta, o Real Observatório foi contactado com o intuito de indicar o equipamento que seria necessário. Tendo em conta as condições precárias do Observatório da Marinha, decidiu-se pela construção de um novo edifício. Chefiado por Filipe Folc, surgiu assim o Observatório da Tapada, oficialmente designado por Observatório Astronómico de Lisboa. Edificado na Tapada da Ajuda, então pertencente à Casa Real, o Observatório contou com o donativo de Dom Pedro V, que contribuiu na altura com 30 contos de réis. O Observatório Português foi projetado por Jean-François Colson e acabou por ser uma adaptação do Observatório de Pulkovo, em São Petersburgo. Também de Pulkovo veio o apoio de Ilham Struve, o diretor do Observatório local, que sugeriu o equipamento que deveria ser adquirido. A primeira pedra foi colocada em 1861, mas as observações astronómicas regulares iniciaram-se apenas 6 anos depois, em 1867. Anos mais tarde, em 1995, o Observatório Astronómico de Lisboa foi integrado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E já mais recentemente, no verão de 2012, passou a fazer parte dos museus da Universidade. Mantendo-se centrado na investigação científica e na preservação patrimonial, o Observatório Astronómico de Lisboa continua a oferecer um serviço público de excelência. É bom a fazer contas de cabeça? Parece um dom que faz a diferença na hora de contar o troco ou de saber o desconto de um determinado produto no supermercado. Saber porque é que certas pessoas são mais hábeis do que outras no que toca a deslindar o mundo da matemática sem calculadoras é uma questão sobre a qual Joana Brocardo se tem debruçado. A diretora da Escola Superior de Educação do Politécnico de Setúbal tem em mãos um projeto com o nome Pensamento Numérico e Cálculo Flexível, aspecto críticos e pretende aprofundar o entendimento do cálculo mental. Deixemos os números de parte por agora e ouçamos as palavras da coordenadora deste projeto. Esta equipa tinha desenvolvido um projeto que começou a trabalhar nas áreas do número e do cálculo numérico e das operações em 2006, 2007. Portanto, nós tivemos um grande projeto que ficou conhecido, ele não tinha este nome tal e qual, mas ficou conhecido como desenvolver o sentido número e, portanto, a nossa área de intervenção foi muito ligada a trabalhar com professores e desenvolvemos materiais com professores, tanto a nível do pré-escolar como do primeiro ciclo e do segundo ciclo, para perspectivar uma forma de trabalhar contínua com as crianças, que fosse numa visão de desenvolver o sentido de número. O que é isto de desenvolver o sentido de número? Desenvolver o sentido de número e significa que as crianças ficam com um conhecimento do número relacionado com as operações que lhes permite raciocinar a partir das questões que têm, adequando a forma de trabalhar, calcular na forma que precisam de fazer. Ou seja, quando eu preciso de fazer, para dar um exemplo, deixe-me lá pensar, um exemplo daqueles muito clássicos dos primeiros anos, logo do primeiro ano, se eu precisar de fazer, imagine 30 menos 19, eu não vou fazer o algoritmo da subtração, porque o algoritmo da subtração é um algoritmo complicado e, portanto, porque se notar de 30 menos 19, logo nas unidades, tirar de 0, tirar 9, não é? É aquele problema clássico que induz em erro, não é? No entanto, eu posso pensar no 19 como sendo 20 menos 1 e, portanto, a partir daqui eu consigo operar, e isto é aquilo que nós dizemos que é o sentido de número. Não é? Eu consigo manipular os números com sentido, articulando aquilo que eu preciso de saber por um lado e de calcular por outro. Portanto, isto foi um projeto que está concluído, teve muita divulgação, tanto a nível nacional como internacional, e nós decidimos mais recentemente digamos, trabalhar numa vertente, porque na sequência do trabalho que realizámos, aquilo que nós verificámos é que, apesar de tudo, as características da flexibilidade, ou seja, uma criança tende a se conhece, sabe um método, aprende um método que pensa que é correto para fazer determinado tipo de problema, para resolver um problema, uma situação, enfim, aquilo que, o professor lhe propõe, ele segue esse caminho, mesmo que esse caminho seja longo, passível de se cometerem muitos erros, e, portanto, fica mais votado ao insucesso. E, portanto, aquilo que nós, aquilo em que nós estamos neste momento a trabalhar é como é que nós conseguimos trabalhar e desenvolver nas crianças. Quando eu digo nas crianças, neste momento não estamos no pré-escolar, estamos a partir do primeiro ano, portanto, no primeiro ano até ao segundo ciclo, portanto, até ao sexto ano, como é que nós conseguimos desenvolver um pensamento flexível a nível para manipular os números e as operações de acordo com as situações. E calculando, como nós dizemos, calculando cada vez menos, ou seja, o cálculo no sentido puro passa a deixar de existir e passa a existir sobretudo uma manipulação mais abstrata a nível daquilo que cada número, da forma que cada número pode ser representado. Foram feitas perto de 40 entrevistas clínicas a crianças entre os 6 e os 11 anos, com o fim de testar a forma de raciocínio que é incutida por professores e educadores. Os resultados deram duas conclusões fundamentais. Portanto, a maior parte dos alunos entrevistados não tem flexibilidade no sentido daquilo que nós consideramos ser flexibilidade de raciocínio. Portanto, os alunos seguem o processo que é claramente, que explicitam claramente que é o processo que foi ensinado pelo professor. Alguns deles conseguem, no entanto, infletir. Portanto, conseguem, ao longo da entrevista, não é? Portanto, quando nós lhe dizemos, então, mas ou isto ou aquilo, lhe chamamos a atenção, por exemplo, numa entrevista de uma aluna que é muito típica, ela utilizava um processo muito demorado, mas sabia utilizar lindamente, só que, isso está provado completamente na literatura, esses processos longos, depois os miúdos incorrem em erros, não é? E, portanto, ela sabia o fazer, estava convencida de que o ia fazer e de como é que o fazia, e eventualmente até poderia não cometer nenhum erro, não sabemos. Mas quando é interrogada para mudar, ela não se importa, aceita mudar e consegue fazer de uma outra forma. Outros miúdos, claramente, continuam a persistir no processo, seja ele, portanto, a forma como eles veem as tarefas são, eu sei que se pode fazer assim, esta forma de fazer permite-me. E então, permite-me fazer e, portanto, eu faço assim, independentemente de ser a mais pedita ou a mais... E, portanto, isso foi uma das conclusões. Há basicamente esses miúdos e, claro, há os outros que nem os processos... Naturalmente, os processos ensinados pelo professor, nem esses eles dominam. Outra coisa que nós também verificámos é que existe uma tendência grande nas crianças de... não manipular representações auxiliares para pensar. Portanto, entre o enunciado em papel que nós lhe dávamos e o que eles escreviam, eles tendem a escrever só formalmente. Não fazem um esquema, um boneco, não manipulam os esquemas que nós tínhamos e os suportes que nós tínhamos para fazerem saltos, para fazer, havia, por exemplo, um que tinha a ver com uma coisa, com o relógio, os percursos que várias pessoas faziam ao fim de uma hora, ao fim de quem é que chegava mais depressa, aquele tipo de situações. Havia lá no enunciado, estava um relógio, ninguém dava saltos no relógio, ninguém manipulava, está a ver? Portanto, um conhecimento muito formal da matemática e que não suporta uma... Nós, quando não sabemos fazer de uma coisa, não é? O que é importante na vida é conseguirmos dar a volta, como nós dizemos, e na matemática também é assim, não é? Portanto, se eu não consigo fazer de uma maneira, tenho que tentar fazer de outra e tenho que perceber qual é aquela que é mais pedita para... E, ao fim e ao cabo, de uma forma assim resumida e assim em common sense, é aquilo que nós estamos a tentar trabalhar com os alunos. Os resultados irão ser publicados de forma a permitir aos professores tirar dicas e novas formas de transmitir a matemática aos mais novos. Uma boa forma de tentar contrariar a falta de gosto pela matemática que tanto impera nos alunos. Há uma curiosidade pelas questões... da matemática que, e isso há muitos estudos que fazem isso, não é uma invenção minha, há imensos estudos, até já com muitos anos, que indicam que uma obrigatoriedade de usar métodos que não se compreendem e que se tem que repetir sucessivamente, conduz a que as pessoas fiquem a detestar tudo aquilo que se faz. Eu costumo dizer aos meus alunos, portanto, futuros professores, eu defendo, por exemplo, um exemplo das experiências que nós todos nós nos lembramos quando andamos na escola, quando andámos no primeiro ciclo, eu ainda andei no primário, não é? E naturalmente eu até gostava de matemática, não é? Mas, por exemplo, eu acho que é importante e acho mesmo as crianças devem saber a tabuada, portanto não é, eu acho que eles devem saber coisas de cor e portanto não é essa questão de poupar a criança, elas têm uma memória bestial e aquilo não lhes ocupa nada e é muito bom, e até porque eles precisam de saber coisas de cor para serem proficientes a nível do desenvolvimento de cálculo, como é óbvio. Mas se querem que as crianças não aprendam a tabuada, mandem fazer tabuadas escritas para casa. Portanto, qualquer pessoa vomita fazer um trabalho tão inspirador como escrever a tabuada do não sei quantas vezes, e toda a gente sabe que nenhum de nós fez aquilo para aprender a tabuada, fazíamos de carreirinha, tá, vezes, vezes, vezes, vezes, igual, não era? Para não decorar nada, era tudo menos para aquilo para nós decorarmos. Portanto, há uma série de, nem sei bem porquê, de tarefas que se foram institucionalizando e que o objetivo delas, mesmo que não seja esse o objetivo, acaba por deixar esmorecer aquele gosto, aquela curiosidade, aquele aquela criatividade até que às vezes as crianças têm enquanto pensam na matemática, e até mais do que noutras áreas. A equipa que trabalha este projeto reúne 10 investigadores da área didática e em breve incluirá também professores da zona de Lisboa, Setúbal e Porto Alegre. As crianças continuarão a ser confrontadas com o desafio dos números por este projeto até 2016. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio da Ciência Viva, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e o apoio também do FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. A produção é da PGM, Projetos de Rádio e Televisão.